inteiramente a infecção. Mas ela ensina para o sistema imunológico a lidar com o vírus de maneira equilibrada e eliminá-lo sem que surjam complicações. A gente já vem passando por uma nova onda, isso, já está tendo esse crescimento de casos? A gente está muito no começo aqui, né? Os primeiros casos já foram confirmados, e são casos referentes às últimas semanas. A gente provavelmente está vivendo nesse momento um aumento, e vai viver nas próximas semanas um aumento substancial do número de casos por essas novas subvariantes. Não dá para dizer agora que a gente está vivendo uma nova onda, porque a gente está muito no comecinho do tsunami, digamos, né? Tem comecinho ainda da subida do número de casos. A gente olhar para o que aconteceu nos outros países, de novo, que tiveram essa variante nos últimos meses, especialmente a França, Estados Unidos, a Alemanha, a gente vê que provavelmente vai acontecer uma onda assim, a gente deve estar no começo dela, mas que essa onda tende a ser menor do que aquelas lá de 2020, que passa 2021, quando a gente não tinha vacina ainda. Doutor, só para encerrar nossa conversa aqui, eu queria que você reforçasse também a importância da testagem, né? Porque muita gente está com um sintoma ali, outro, mas acha que é por conta do tempo, da mudança do clima, e acaba não fazendo o teste, né? E não toma as medidas como fica sem usar máscara, mesmo estando com alguns sintomas gripais. Queria que você reforçasse a importância também de buscar a testagem. Perfeito. Então, isso é super importante, né? Porque quando os sintomas começam, veja você, quando as pessoas começam a ter sintomas, são sintomas geralmente de resfriados, sintomas bem leves, se uma pessoa vacinada, a pessoa tende a negligenciar esses sintomas no começo. Ah, isso aqui é minha rinite que está atacando. Ah, isso aqui é que eu peguei ali uma tintura muito grande quando eu saí do meu ar-condicionado, e aí o cara negligencia ali 2, 3 dias, até que ele resolve se testar. E quando ele se testa, ele surpreende. Nossa, era Covid. Só que nesse período de 2, 3 dias, ele já infectou um monte de gente. Porque ele fica sem querer faltar o trabalho para ir se testar, ele fica sem querer faltar a faculdade, a escola, porque não está acreditando que pode ser Covid. Mas imagina só o número de pessoas com as quais esse indivíduo teve contato. Isso só na fase sintomática. O vírus começa a ser transmitido ali 24, 48 horas antes dele começar a ter sintomas. Né? Então, estamos falando de 4, 5 dias de vírus disseminado pelo ambiente. E mesmo que a pessoa não faça parte do grupo de risco, seja totalmente vacinada, é importante testar assim que os sintomas começam, porque você está protegendo uma pessoa com quem você vai ter contato e que faz parte do grupo de risco. Ou alguém que, por qualquer motivo, não está vacinada ainda, né? Essa pessoa é a pessoa que vai potencialmente ter complicações ou morrer por conta de uma negligência sua, né? Não se testou assim, não se isolou assim. É isso, recado dado. Doutor, muito obrigado pela sua participação, tá? E orientações também aqui no nosso programa. Uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Foi um prazer enorme. Começamos aí com o Guilherme Rim, infectologista, diretor da Sociedade Cearense de Infectologia, tá, meu povo? Bora se proteger, tá? Se cuidar, usa máscara, completar o esquema vacinal aí, tá? De graça, vá lá, se vacina. Vai te evitar muito, tá? Vai evitar que o quadro se agrave caso você seja contaminado. 7:50, vamos para mais uma pausa. Na volta tem Denis Medeiros trazendo os destaques do esporte. Não sai daí no Mundo de Canal, que nós voltamos daqui a pouco na TV Diário e na Verdinha Jornalista, que fala nossa língua. Você se preparou, estudou, agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento a data, dias 13 e 20 de novembro, e confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O rádio e a televisão convidam você para o encontro mais empolgante dos últimos tempos. O Fala Ceará. Nos dias 25 e 26 deste mês, no Shopping Vilmar Fortaleza, você vai conhecer e debater com profissionais de expressão nacional e internacional temas como o novo jeito de pensar o futuro, a monetização da rádio web e o rádio e a TV na era do 5G. Inscreva-se já pelo WhatsApp. Acesse@7.org.br. 532-61-3030. Baixe o app da Opção. Temos a Opção Distribuidora. Excelente trabalho, nunca envelhece. O nosso estado é berço de sucesso que atravessam fronteiras. Além da música, da literatura, do humor, somos palco de grandes empresas, negócios, indústrias e muito mais. Trabalhos que beneficiam famílias e impactam todo o Brasil. Daqui saem alimentos e bebidas para todo o país e até para fora dele. Somos a terra do sol e também do vento. Produzimos energia limpa e renovável, que nos move para ir mais longe. Também nos tornamos referência em distribuição de medicamentos e assistência à saúde. E com nossas grandes instituições de ensino, nos tornamos modelo nacional replicado em vários estados. O Sistema Verdes Mares apoia e reconhece a força e o valor do cearense. Do Ceará para o Brasil. Apoio Sistema FIEC. Cada vez mais perto de você. Que não desisto nunca. Dificuldade é pra superar. Eu vou na fé e arde a coração, jogando junto e para minha seleção. Eu quero gritar gol. Deus é brasileiro e tá do nosso lado. Eu quero gritar gol. Eu quero mais um gol, eu tô emocionado. Sistema Verdes Mares, na torcida pela nossa seleção. Bora, Brasil! Obrigado, William Fortunato. Tudo bem, Robson? Boa noite, bem-vindo. Bem-vindo de volta. Tudo junto. Não, os dois de volta. Depois de 15 dias, você também, né? Tava afastado um pouquinho. Um diazinho, tá pouquinho. A saúde sempre em primeiro lugar. Mas vamos lá, falar de esporte, por um lado, feliz, vitorioso, o outro vai ter que colher os frutos agora de jogar na segunda divisão, né, Auros? Ceará rebaixado. Vamos começar com Fortaleza aqui rapidinho, né, pela segunda vez, garantindo vagas aí na Libertadores. E o mais interessante, Auros, é que o Fortaleza, pra mim, é o segundo, a melhor história do Campeonato Brasileiro. Espetacular em 2023. Olha a vibração do torcedor, como o torcedor foi a loucura após saber do término do jogo da América Mineiro e a Atlético-Goianiense que bate anulado o segundo gol do América Mineiro, que deu a classificação ao Fortaleza. E é bom que diga também, a Fortaleza vai para uma pré-Libertadores. Libertadores e tá fora da Sul-Americana também. Ele não vai para canto nenhum. Agora, se você passar nessa primeira fase de pré-Libertadores, o Fortaleza vai para outra fase de pré-Libertadores. Aí sim, ele passando, ele vai definitivamente para a fase de grupos da Libertadores. Se perder, vai para a fase de grupos da Sul-Americana. É bom que se diga também que o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores joga as oitavas de final na Sul-Americana. Então, precisa passar desse primeiro mata-mata para ter uma competição internacional. Vai ser a Libertadores se passar na pré, ou pode ser a Copa Sul-Americana, caso ele esbarre nessa última fase para a Libertadores. Mas, pelo menos, ele vai ter quatro jogos, para pelo menos dois jogos, e se passar, quatro jogos para chegar na fase de grupos da Libertadores. E costumam ser jogos chatos, mas é mais importante ele estar lá, até questão de orçamento também. Ganhou muita grana, é o ano mais vitorioso da história do Fortaleza. Ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense. Imagina o próximo ano, como é que esse time vem. Como é que esse time vem para um pentacampeonato estadual, para tentar um penta histórico, inédito na história do time, para tentar um tricampeonato da Copa do Nordeste, favoritaço na Copa do Nordeste e também no Campeonato Cearense. Vem o Fortaleza muito forte para 2023, Alisson Matos. Denis, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente vai ter que ir embora agora aí. Ela vai embora, hein? Você não sabe se fica ou não fica. Exatamente. Bora aguardar também aí, né? Se o Voivoda permanece ou não, ainda há uma indefinição, tá? Assunto para outro papo, Denis. Obrigado. Boa noite. Bora embora, meu povo. Nesse começo de semana tá uma ótima noite para você. Obrigado a todo mundo que ficou aqui ligadinho. Um abração pro Humberto de Amontada, a Geisiane também aqui, a Aerolândia Maria Solon e o Paulo Solon da cidade de Horizonte. E o pessoal do sítio Alemanha em Várzea Alegre. A mensagem da Ana Maria. Abração para todo mundo, para Beth também. Aquele beijão, ótima noite, bom começo de semana, bom feriado, tchau, tchau. Aqui na Verdinha, você tem muito mais. Verdinha! Logo cedo, Tom Barros, Daniela Vilavô e Rita Damasceno acordam você e te dão o primeiro bom dia. Bom Dia Nordeste, de 5 às 9 da manhã, junto com Rádio Notícias Verdes Mares. Você conectado com a notícia. Elisiane Correia e Sávio Manfredini apresentam o Conexão Verdinha, de 9 às 11 da manhã. Em seguida, tem o melhor humor do Brasil com a turma das Garras da Patrulha. Eri Soares e Kleber Fernandes te esperam de 11 ao meio-dia. Logo depois, tem o Jogada Primeiro Tempo. A Gata Show Denise Santiago traz as novidades e as informações do esporte. De meio-dia a uma da tarde. Seu começo de tarde com muito entretenimento. João Inácio Júnior, Cláudia Leite e Alisson Marques no maior bafulê do Brasil. De uma às quatro da tarde. A informação chega primeiro no DN, edição tarde, com Alderson Matos, das 4 às 5. Um bem-humorado programa esportivo, do nosso jeito e com muita qualidade na informação. Apresentação de Antero Neto, com os comentários de Wilton Bezerra e Daniel Rocha. Jogada Segundo Tempo, de 5 às 7 da noite. E não para por aí. De 7 às 8, a gente atualiza você com um resumo das principais notícias do dia, com Alderson Matos, no DN Edição Noite. O Rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha. Verdinha. O jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha. Haja coração. Chegou a hora, vai ser show de bola pra cima deles, eu sou mais Brasil. Não sou metade, eu vou por inteiro pra mostrar pro mundo que eu sou mais feliz brasileiro. Eu sou braço que não desisto nunca, dificuldade é pra superar. Eu vou na fé e haja coração. programa de humor diferente de tudo que você já viu por aí. É nós está na boca do povo. Com as figuras mais irreverentes do rádio cearense. Boca de pinico, maluco, receber incondicional, doido. Nas garras da patrulha, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Agora, na Verdinha, show do esporte. Com os craques da Verdinha. Pra você, com a gente aqui no Show do Esporte, tamo junto, um grande abraço pra você ligadinho com a gente, bora falar de futebol, bora repercutir o final do Campeonato Brasileiro e claro, falar muito, projetar, né, Copa do Mundo tá chegando, e você vem junto com a gente aqui na Verdinha, falar também do Campeonato Brasileiro, tem Marta Negreiros, a gente vai bater um papo, né, daqui a pouco com a Marta Negreiros pra falar do time do Fortaleza, tem Samuel Conrado e as informações do Bozão, é geral do Ceará, o Ceará que... Aí agora jogar a Série B, né? caiu o Ceará. Que coisa, eu não imaginava que iria cair, mas com o andar dos jogos, as coisas foram se complicando. E o Ceará acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos o Wilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade aqui no programa. Tem o Tom Barros também com tudo que ele escreve na coluna do Tom, lá no site do Diário do Nordeste, na página do Jogada. Sala dos Esportes com tudo que acontece pelo Brasil, pelo mundo. Muitas informações de Copa do Mundo, meus amigos. Além disso, claro, a gente vai trazer o WhatsApp da Verdinha. Você manda sua mensagem, ele deu 85 988 87 1306. Participa aqui do programa com a gente. Mande sua mensagem. Faça a sua análise de Ceará de Fortaleza. O Fortaleza que está na Libertadores América do próximo ano. Está na pré-Libertadores. Vai ter que passar por uma fase, por duas fases, né? Para chegar na Libertadores, na fase de grupos. São quatro mata-matas. Se perder o primeiro, está fora de tudo. Se perder só no segundo, ele vai para a fase de grupos da Sul-Americana. E na Libertadores, se ele terminar em terceiro, ele vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, parabéns à Fortaleza. É a grande história do Campeonato Brasileiro de 2022, que não foi quando passaram também, né? O Lions, na Libertadores, vamos ter que ter um Nós estamos também na Sky, canal 790, na Oi TV, canal 982. A Verdinha que está também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Segue a Verdinha nas redes sociais para você curtir os conteúdos exclusivos. Com coordenação de jornalismo de Afonso Rodrigues do Dudu, a coordenação de programação de Fábio Ambrosio, supervisão de Kleber Dias, núcleo esportivo de Gustavo de Negreiros, mesmo de efeito de William Fortunato. Nós estamos no ar com o Gol do Sport. Fortaleza vai para pré-Libertadores, uma campanha extraordinária, brasileirão, que terminou também com, infelizmente, né, o Ceará rebaixado para a Série B. Agora vai ter que repensar o planejamento para se planejar, para fazer um time competitivo para a temporada de 2023, para tentar o acesso, né? O mais importante é o acesso, terminar entre os quatro melhores times da Série B do próximo ano. Série B, ela é uma competição que vai ter ali alguns times tradicionais, muitos deles não, mas é uma competição difícil. Então cabe ao Ceará fazer principalmente o dever de casa. O gramado do Castelão vai ser trocado, vai ser um gramado bom para jogar. Sei que o torcedor está magoado, mas tem que chegar junto. De repente o Ceará tem que até que jogar no PV para tentar fazer aquele caldeirão e tudo mais. Eu jogaria no PV, para depois ir para o Castelão em jogos maiores, para tentar voltar. É o bate e volta, como o Bahia fez. Um ano aí de Série B, de sofrimento, mas o bate e volta, para tentar voltar. E, na minha visão, reformulação geral desse elenco. O elenco mostrou que é muito fragilizado, principalmente psicologicamente. Muitos jogadores do Ceará, muitos deles são bons jogadores, mas acho que já deu, né? Para muitos ali do time do Ceará. Eu faria uma reformulação geral no elenco do Ceará. Sei que é arriscado isso aí, até para você contratar novos jogadores. Mas é o que esse elenco mostrou e é o que eu acho que é correto a ser feito. Do lado do Fortaleza, você imagina o investimento que vai ser feito, hein? Fortaleza, na minha visão, próximo ano chega favoritaço para ganhar campeonato cearense, para ser pentacampeão estadual, para ganhar o tri da Copa do Nordeste. Vai jogar uma pré-Libertadores, pode até passar. Tem tudo para passar, porque é um time brasileiro. A gente viu esse ano como é que o Brasil domina a América do Sul, né? Em relação ao futebol. E aí vai pro... Se de repente cai, tem chance até de ganhar a Sul-Americana. São Paulo não tem um elenco melhor que o Fortaleza e chegou na final da Sul-Americana, para você ter uma noção. Independente do Vale, Foi campeão. Então, na Libertadores o negócio é mais, o buraco é mais embaixo. Mas tem que fazer bonito, como fez esse ano. Dependendo do grupo que ficar, esse ano era um grupo muito difícil do Fortaleza. E ele conseguiu chegar nas oitavas de final. Então, tudo é questão de planejamento, né? Renovar com os jogadores que mostraram que tem qualidade. E pensar em contratações bem feitas para montar um time mais competitivo do que já tem. Então, tá de parabéns o Fortaleza. E não tá de parabéns o Ceará. Mas agora é colher os frutos. Para fazer um time forte e voltar, dar a volta por cima para jogar na elite do futebol brasileiro. Série A, próximo ano, que vai ter 15 campeões brasileiros. Só o Sport e o Guarani não vão jogar a Série A. Então é a Série A, me arrisco a dizer, a mais difícil da história próximo ano. Então, olha só o que teremos na próxima temporada. Serve até para o Fortaleza abrir o olho, que vai enfrentar 15 times com camisa. Com camisa pesada. Então tem que jogar sério o próximo ano. Série A terminou com o Palmeiras na liderança com 81 pontos. Campeão brasileiro. 11 vezes campeão nacional. Parabéns ao Palmeiras. Abel Ferreira, para mim, o melhor técnico do Brasileirão. Palmeiras, o Internacional, segundo com 73 pontos. Belíssima campanha do Mano Menezes. Fluminense, o terceiro com 70. Boa campanha também do Fernando Diniz. Diniz fez uma belíssima campanha com o time do Fluminense. Corinthians, o quarto colocado com 75 pontos. Vitor Pereira aí, que não vai ser mais o técnico do Corinthians. Dizem até que o Corinthians vai atrás pesado do Juan Pablo Vojvoda, do técnico do Fortaleza. Tô com um achismo que o Vojvoda vai pro Corinthians, hein? Falou muito em tom de despedida na coletiva ontem, lá na Vila Belmiro, ainda falando como técnico do Fortaleza. Ele ainda é técnico do Fortaleza, não que se diga isso. E teve a reunião, parece que foi positivo, mas vamos aguardar. Corinthians vem forte no mercado. Fala-se até de Vasco e de Atlético Mineiro, que o Cuca não deve renovar no Atlético Mineiro. E o Vasco demitiu o Jorginho, está com a SAF, está com dinheiro no bolso e vai atrás fazer um time forte e contratar um treinador forte. O Flamengo, para mim, uma decepção. O Flamengo na quinta posição do Campeonato Brasileiro com o elenco que tem. Era para estar brigando pelo título. O Flamengo deixou de lado o Brasileirão, né? É bom que se diga isso. Acho até um planejamento errado do Dorival. Mas ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, e deu aquela ofuscada num péssimo Campeonato Brasileiro que fez o time do Flamengo. Então, Atlético Paranaense é o sexto com 58. O Atlético Mineiro é o sétimo colocado com 58 pontos. Terminou, né? Na sétima posição, vai para a Libertadores. Aliás, por falar do Atlético Paranaense, Filipão, boa campanha de novo, levou o Atlético Paranaense para a decisão da Libertadores. Classifica o time para a fase de grupos da Libertadores, pegou a última vaga e se aposenta como técnico. Técnico do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, não é mais treinador. Muita história na seleção portuguesa também, com final de Eurocopa, com semifinal de Copa do Mundo em 2006, final de Euro em 2004. Jogou outra Euro também, treinou Portugal na Euro de 2008, acabou perdendo nas quartas de final para a Alemanha. Está na história do futebol brasileiro, para o bem e para o mal. Foi o técnico do pentacampeonato da nossa última conquista, que já faz 20 anos. E foi o técnico da maior derrota da história do futebol brasileiro, que foi o 7-1 para a Alemanha na semifinal, numa semifinal de Copa do Mundo realizada no Brasil. Jogo lá no Mineirão, 7-1 para a Alemanha. É, eis a questão, vai ser lembrado mais pelo que no futuro, né? Pelo Penta ou pelo 7-1? E do Palmeiras, do Grêmio como treinador, com boa passagem pelo Cruzeiro também, pelo Atlético Paranaense, o Filipão, Criciúma. O Filipão foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma na década de 90. Olha só o que o cara fez, levou o Criciúma para a Libertadores. Então o Filipão tem muita história mesmo. O Atlético Mineiro terminou na sétima posição com 58 pontos, péssima campanha para o Atlético Mineiro e para o investimento que ele tem. O Fortaleza é o oitavo, terminou na oitava posição com 55 pontos, vai para a pré-Libertadores também. Aí a turma da Sul-Americana, o São Paulo, nono colocado com 54 pontos, aliás, o Rogério Ceni, o técnico do São Paulo, vai permanecer no cargo, tem muita confiança da diretoria de São Paulo. E boa entrevista, rodada passada. Ele falou, São Paulo precisa definir o que ele quer. time, se ele vai fazer boas contratações para 2023, bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Corinthians, e aí a gente vende isso para o torcedor. Ou se ele vai ser um time mais moderado nas contratações, um time sem muito investimento, que vai contratar muitos jogadores jovens ou apostar na base, mas também não vai brigar por muita coisa não. Se brigar, vai ser sorte. Coisas do destino. Então o Rogério falou isso. E ele disse, tem que ser sincero com o torcedor. Eu achei o Rogério muito sincero, muito legal, muito transparente nas palavras. Tem que falar isso para o torcedor. Então, com essa filosofia de promessa de transparência em 2023, o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro em 2022 na nona posição. O América Mineiro, do belo trabalho de Wagner Mancini, quase que foi para a pré-Libertadores, terminou na décima posição com 53 pontos, vai para a Sul-Americana. O Botafogo, 11º, com 53 pontos, trabalho de reconstrução do Botafogo. O Santos, o 12º, com 47, campanha ruim para a história, para a camisa que tem o Santos. O Goiás, o 13º colocado, com 46 pontos. É ruim o investimento que é feito, 14º colocado com 44 pontos. Quem não vai para a Sul-Americana, nem vai para a zona de rebaixamento, nem foi rebaixado, Coritiba com 42 pontos e o Cuiabá com 41 pontos. Times que, na minha visão, brigarão, inclusive, pela permanência na próxima temporada, porque o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. Então, o detalhe é o seguinte, aliás, por falar desses seis representantes da Sul-Americana, São Paulo, América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. A Sul-Americana não tem, ela tem pré-Sul-Americana, mas o Brasil não joga. Então os seis aí já vão direto para a fase de grupos da Sul-Americana. Rebaixados para a Série B: Ceará, 17º colocado com 37 pontos. Atlético Goianiense, 18º com 36. Avaí, 19º com 35. E o Juventude, lanterna com 22 pontos, o pior time do campeonato disparado. E o detalhe é que os quatro rebaixados não recebem absolutamente nada de dinheiro. Não recebem nada. Do 16º até o primeiro colocado, eles recebem um pontinho da CBF, recebem uma grana. Mais os quatro rebaixados. País, enfim, manda a sua mensagem. DDD 85 988 87306. Mensagem de áudio e mensagem de texto. Áudio e texto. Manda a sua mensagem que a gente coloca no ar daqui a pouco, porque agora é hora de Wilton Bezerra chegando aqui no Show do Esporte, jogando com a verdade. Boa noite, Wilton Bezerra. Wilton Bezerra. E o Ceará é o Fortaleza, Wilton. Acabou o Brasileirão, né, WB? Muito boa noite, meus amigos. E o time do Fortaleza continua colecionando conquistas. Depois de estadual, depois de Copa do Nordeste, depois de uma boa participação na Libertadores, Fortaleza volta a esta competição, a pré-Libertadores desta vez, depois da vitória ontem contra o Tigre Santos e de resultados que favoreceram a sua colocação. Foi uma conquista extraordinária. Então, logo terminou o jogo contra a equipe do Santos, com a vitória de 200 a 0. E acima do que hoje está em pé, o cara não para de comemorar. E o bom é que isso aconteça sempre. Fortaleza de novo coloriu o estádio, ou coloriu o Castelão, e chamou a atenção de todo o Brasil. Não só por isso, mas por uma extraordinária recuperação que é coisa de gigante, é coisa de grande time. Depois de segurar da lanterna, o time chega à oitava colocação, numa campanha espetacular, consegue uma soma de pontos até superior àquela que ele obteve quando foi quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Realmente uma coisa fantástica, coisa realmente brilhante. Por isso essa torcida tem mais é que comemorar. E Fortaleza já se projeta para o ano que vem. E é bom que seja assim, de maneira equilibrada, de maneira responsável, para continuar honrando o futebol cearense. Infelizmente, pelo outro lado, pelo lado do Ceará, os torcedores ainda enxugam as lágrimas desse luto que, no entanto, precisa ser deixado de lado. Afinal de contas, uma queda não vai destroçar o patrimônio do Ceará Esportivo. Mas, por enquanto, a festa é de Fortaleza por um feito, repito, de gigante do futebol. Com essa saída para a Libertadores, com uma campanha deslumbrante em termos de reação no ano que se vive. Era esse o fato. A todos, muito obrigado e até mais dia. Valeu, Wilton Bezerra. Intervalo rápido, a gente volta já para conversar com a Marta Negreiros e o Fortaleza. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Voltamos já. Da saúde da sua família. Quando pedir sua água, em casa ou na empresa, não esqueça. Peça Água Ouro Azul. Verdadeiramente uma mina de saúde. No oferecimento de refrigerantes Grafete, o mais gostoso. Quem bebe Grafete, repete. Agora nos melhores supermercados de Fortaleza. As paletas Sete Belo e Big Big chegaram nas lojas Frost. Que é revendedora exclusiva. Uma sobremesa que vai grudar e lembrar os momentos de criança. O Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e promove a cidadania do cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Quem está no programa Claro está na arquibancada mais conectada do Brasil, né, Anitta? Com certeza, Fia. O Brasão tem 7 gigas para você ficar por dentro de jogos de onde estiver. Mais uma ligação de ligação para você conseguir tudo galera, por apenas R$19,99 por mês. Aí é só esperar um... Me dê só, mano. Parabéns! Você pediu a nota de serviço e agora pode ganhar desconto no seu IPTU. É só acessar notafortaleza.com.br e cadastrar-se até 30 do 11. Suas notas dos últimos 12 meses serão validadas automaticamente. E não esqueça, você continua concorrendo a prêmios de até R$10.000 todo mês. Pega a nota Fortaleza, você só tem a ganhar. Prefeitura de Fortaleza. Muito bem, estamos de volta aqui no Show do Esporte, como prometido, para bater um papo com Marta Negreiros. Aproveitar que a plateia está por aqui, né? Nosso comentarista Daniel Rocha, um grande abraço para ele. Marta Negreiros, tudo bem? Saudade, Martinho, que eu estava de você aqui no departamento médico, mas agora voltei, não voltei 100%, mas provavelmente irei ao departamento médico outra vez. Mas estamos por aqui, né? Um batente, que eu estava com muita saudade. Muita saudade mesmo aqui do Show do Esporte, trabalhar com vocês até 9 da noite, bater um papo contigo. E a temporada acabou. Para falar sobre o Fortaleza, você acompanhou o desembarque do Tricolor de Aço Parece um robô, o negócio tá sério, né? O desembarque do Fortaleza após a grande classificação contra o Santos na Libertadores, no G8, o Fortaleza vai de novo para a Libertadores, uma belíssima campanha. Mas primeiramente, tudo bem? Boa noite, um prazer ter que você adora estar aqui com a gente no Sub Esporte, Márcia Medeiros. Sempre, né? Eu adoro. Cheguei. É porque a plateia fica, entendeu? Quer roubar a minha luz, o meu brilho, mas infelizmente jamais poderá acontecer isso. É isso, bem. Aliás, chegou, pegou, né? Pegou, sabia que eu dei um autógrafo hoje, né? Eu tô falando sério. É sério, se você for contar os bastidores. Juro por Deus. Continuar, já que você quer quase um podcast. Pegou um autógrafo hoje, né? No aeroporto, o cara chegou lá, eu sou seu fã, Martinho, não sei o que, tu pode viver com ele, que me viu na primeira entrada no Jogadão 1, ao vivo, aí saí de casa, aí foi? E foi pro aeroporto, foi, eu tava me preparando pra entrar de novo, aí ele chegou lá antes e falou, eu sou seu fã e você no programa da Denise. Só pode morar perto do aeroporto. Com certeza, né? Ali ou na então, terrena. Eu sei. Aí ele chegou lá com um caderninho, e disse, você pode me dar um autógrafo? Eu já fiz isso na vida, pediu foto também. Eu escrevi meu nome, eu não sei dar autógrafo, né? Então eu só botei meu nome e um coraçãozinho. Aí. Mas autógrafo era desse jeito, aí bota... Botava um beijo pra Paulo Fulano, sei o que, sei o que. Sim, mas eu fiquei, eu não tenho muita nervosa, vivência, né? Com isso, estou um pouco nervosa. Cheguei. A década de 70, 80, 90, né? Sim. Acho que 90 já tinha câmeras, né? 90 já tinha, eu tenho foto agora, bebê. Criança. Então, assim, em relação ao Fortaleza, Martinho, uma grande classificação, Fortaleza faz a grande história do Campeonato Brasileiro de novo, né? No passado foi a grande surpresa do campeonato, esse ano de novo. Fortaleza, eu até coloquei nas minhas redes sociais ontem. Eu vi. E falo com sinceridade mesmo, cara. Pra mim foi a maior arrancada. O Fortaleza não ganhou o título, daqui a 3, 5 anos, 10 anos, o Brasil não vai lembrar dessa campanha do Fortaleza. Mas assim, é pra mim a maior arrancada de um clube em campeonato de pontos corridos do Brasil, não é, né? Pra você, tipo, né? Opinião, isso é um fato, isso realmente é. 20 rodadas na zona de rebaixamento, 14 delas na lanterna, isso é um fato. Eu me lembro do Flamengo, do Andrade, estava na nona posição, né, e virou, foi campeão, alguma coisa 2009, assim. 2009, mas lanterna, zona de rebaixamento para classificar em oitavo para Libertadores, olha o peso que tem a Libertadores. Confesso que não vi. Então, Fortaleza, pra mim, protagonizou a maior arrancada da história. Não, mas realmente foi. Até porque nenhum outro time, nas mesmas condições que o Fortaleza teve no primeiro turno, durante todo o primeiro turno, nenhum outro time conseguiu sequer se livrar do rebaixamento. Sequer ficar ali na 16ª colocação. Então, realmente, foi sim. Foi histórico, foi inédito. Foi mais um capítulo dourado aí na campanha, na história recente do Fortaleza, que vem sendo muito vitoriosa. Mais um mérito colhido também do trabalho do Vojvoda em Fortaleza durante esses 2 anos, que é também, claro, uma continuidade de tudo que o Rogério Ceni plantou lá mais atrás, né, em 2019, 2018, mas enfim, o certo é que o Fortaleza tem todos os méritos para comemorar essa conquista, fez um grande segundo turno, como era a obrigação do Fortaleza, depois de ter feito um primeiro turno tão ruim, era fazer uma campanha de G4 para escapar do rebaixamento e foi mais além. Chegou até uma Libertadores, o que é algo ainda mais inédito, é ainda maior em dimensões e que, assim, para acontecer de novo, sei lá daqui a quanto tempo pode acontecer isso novamente, porque foi um trabalho muito, muito bem feito, foi uma... de todo mundo ali que compõe o Fortaleza, dos jogadores, com todo o comprometimento, que não deixaram de acreditar, e foi boa também. Jogadores do Fortaleza já foram liberados para as férias, todos eles, na verdade, só que a maioria nem não voltou à capital cearense, eles lá de São Paulo, mesmo de Santos, já foram, seguiram seus rumos, desembarcaram para outros destinos, para curtir as férias ou para voltar para o seu estado natal, enfim. O fato é que só desembarcou hoje no aeroporto de Fortaleza, o Boeck, o Tinga, o Tite, Fernando Miguel, Sebajos, Hércules e também o Zé Wellington. Então foram esses caras que foram recebidos hoje com muito carinho pela torcida, e dentre esses nomes você tem o capitão da equipe, né, que é o Tinga, que foi muito assediado, tirou muitas fotos, assim como o Marcelo Boeck, que se despediu do futebol. Essa foi a última vez que o Boeck fez o desembarque como jogador profissional. Foi muito bem recebido pelos torcedores do Fortaleza, tirou muitas fotos, conversou com a galera, enfim, foram muito solícitos, claro, e ficaram muito felizes e agradecidos por estarem sendo recebidos dessa forma. Com certeza foi muito gratificante, assim como vem sendo todo esse período, esse fim de temporada de Fortaleza. Boeck tem uma história maravilhosa com o Fortaleza, o cara estava lá na Série C. O Boeck, aliás, foi campeão do mundo, viu? O Daniel Rocha está aqui com a gente na plateia. Campeão do mundo com o Internacional de 2006, eu não lembrava disso, eu estava vendo ontem na transmissão do Premier, e a parte que foi um pouco de Botinha, né? 2006 Mundial contra... E o Barcelona, eu achei que eu não lembro demais, tinha 12 anos de idade. Eu tinha 8. 8 anos, era 4 anos mais ou menos. Exatamente, e aí, o Boeck foi o terceiro goleiro naquela questão, o Boeck foi o primeiro goleiro na Libertadores, o Internacional tem um grande currículo. Eu vou de Flamengo e Romano, o Romano segundo goleiro, o Flamengo era o primeiro. O Flamengo passou pelo Futebol Cearense. E aí, o Boeck vai na Série C de Fortaleza, né? Consegue o acesso, campeão da Série B, além do acesso, claro. E campeão da Copa do Nordeste 2019, ele levanta a taça, o primeiro título do Nordeste da história do Fortaleza, então isso é muito simbólico. Aí ele também vai para a fase de... E aí ele vem sendo um nome sempre presente, sul-americana, Libertadores. A Série A do ano passado ele termina como titular. Isso mesmo. Ele campanha histórica do ano passado, que terminou no G4, com vaga direta para a Libertadores. O Boeck colocou o Fortaleza, viu o Fortaleza, na verdade, estando... Jogou a Libertadores. Seus maiores, exatamente, em seus maiores atos, em seus maiores anos. Maiores feitos, assim. Ele jogou a Libertadores também com Fortaleza essa temporada, né? Que o Fernando Miguel não era o goleiro, nem o Max Wallace, depois foi o Marcelo Boeck. Então, é um cara de muita história mesmo. Talvez, é muito difícil falar isso, né? Talvez não é o melhor história do Fortaleza. Chegou ao Leão. Então eu acho que é uma história muito bonita de evolução, tanto dele quanto do clube, e ele sempre sendo uma voz ali presente em todo esse caminhar. Agora você imagina próximo ano o planejamento do Fortaleza, né? O time que ele vai ter, porque ganhou muita grana, é o maior ano da história do Fortaleza, e para jogar um campeonato diferente que ele pode ser penta, para jogar uma Copa do Nordeste ele pode ser tricampeão. Beleza, vem. muito investimento, muita grana, vai ser um grande elenco. Muitos jogadores vão continuar, né, Marcos? No time do Fortaleza, fora a contratação de convite. O Fortaleza promete 2023 um elenco muito forte. Eu acho que a grande perda do Fortaleza agora, nesse ano, seria a mais incluída, assim, do torcedor. Mas falando em termos de elenco de jogadores, seria o Júnior Capixaba. Eu acredito que o Júnior Capixaba não vai permanecer no Fortaleza. Quando eles viajaram para Santos, a esposa dele viajou também e já era nas redes sociais, agora já postando. Renovando, o Boeck também já anunciou sua aposentadoria, então fica, e Lucas Lima que também deve ser um dos primeiros a anunciar que vai deixar o time, já que o contrato dele com o Palmeiras acaba, não vai ser renovado, o Fortaleza também não deve ir atrás de contratar o Lucas Lima, então eu acho que a grande perda mesmo seria o Juninho Capixaba, e o Fortaleza, já independente da permanência do Capixaba ou não, teria que ir para o mercado em busca de laterais, porque do lado esquerdo só tem o Capixaba ali nessa sua temporada, só teve o Capixaba para fazer essa função. Então, o Fortaleza vai ter um orçamento maior, realmente. Inclusive, esse é um dos pontos que foram colocados pelo Vojvoda nessa proposta. Vai ter um elenco com um jogadores mais técnicos que vai elevar esse sarrafo e a gente vai ficar aguardando, né? Porque a informação é de que o Vojvoda vai decidir a sua vida e seu futuro até o fim desta semana. Então, sobre isso, Juan Pablo Vojvoda, vai. Muitos times vão atrás dele, né? Se fala de Vasco, de Corinthians, Atlético Mineiro. Acho que o Corinthians é muito forte para o Vojvoda, talvez para ele seja até, entenda, né? O próximo ano também de conquistá-lo, mas ia ser mais fácil com o Corinthians, ou menos difícil, se eu falar a verdade, e com o próprio Atlético Mineiro, que provavelmente vão atrás do Vojvoda. Fala muito que o Corinthians vai muito forte para o mercado, para atrás do Vojvoda. Como é que está a situação do Juan Pablo Vojvoda? Aquela homenagem que a torcida fez para ele, mexeu com o técnico, será que ele continua no Tricolor de Aço? No clube, as expectativas são positivas. De que a proposta foi feita, de que o Vojvoda tem um respaldo em Fortaleza que ele não vai ter em nenhum outro clube, em nenhum outro canto, e que eles querem, que o Vojvoda quer desafios, né? O Vojvoda é motivado com desafios e quer crescer e quer buscar, e claro, subir de patamar na carreira. E é o que Fortaleza também pretende para o clube. E a proposta deles é exatamente essa. Que os dois, Fortaleza junto com o Vojvoda, atinjam outro patamar. Quem sabe, se Fortaleza cai nessa pré-Libertadores, numa fase aí, que ainda vá para a Sul-Americana, como você mesmo já pontuou, ser campeão de uma Copa Sul-Americana. Claro, o Vojvoda quer isso, Fortaleza quer isso também. Então, esse é o projeto, a ideia que o Fortaleza quer vender, de que o Vojvoda não precise ir para outro lugar para conseguir esses desafios, para conseguir alavancar a sua carreira, de fazer isso no Fortaleza. Mas esse projeto, claro, eu acho que eu colocaria até mais o Atlético Mineiro e o Corinthians, eles são vistosos para o Vojvoda. Vojvoda, claro, quem é que não queria treinar um time como o Corinthians, como o Atlético Mineiro? Mas, enfim, tudo isso ele vai decidir agora, como ele falou na coletiva depois do jogo contra o Santos, com a cabeça fria, com foco agora nisso, porque ele estava muito focado ainda em colocar o Fortaleza nessa vaga de Libertadores, mais um objetivo concluído. E agora ele vai se reunir, já deve estar na Argentina com a família dele, e agora que ele vai pensar mais friamente, racionalmente sobre isso. Mas ele disse que sim, toda aquela homenagem, toda aquela festa que foi feita para ele e para a família dele também, claro que mexe, claro que ele até falou que o futebol é muito movido por paixões. E tudo aquilo que foi feito, claro que mexe. Mexe com a emoção, com o emocional, com, enfim, tudo que envolve o que ele acredita como futebol, como ele mesmo falou. Mas ele, ao mesmo tempo, tem que olhar também para a evolução da carreira dele. E por isso ele vai colocar as coisas na balança e ver se vale a pena uma coisa ou outra. Se vale a pena sair, se vale a pena ficar. O que é que vai ser melhor, acho que tanto para ele quanto para o Fortaleza. Mas que, assim, no planejamento que já se iniciou para 2023, até aqui o Vojvoda participou muito de tudo, de todo esse planejamento. Então, ele não vai deixar o clube, caso ele saia, assim, desguardado. Ele já deixou um legado, ele já deixou uma identidade. E agora, caso ele não permaneça, é seguir esse caminho, que assim como aconteceu com o Rogério Ceni, evoluir. Porque o Ceni já deixou ali um legado, né? Isso, já plantado ali alguma coisa e o Vojvoda foi, claro, aprimorando e evoluindo. Então, essa é a meta, entendeu? Mesmo com o Vojvoda seria assim, sem ele também tem que ser assim, para o projeto dar certo e caminhar e para o Fortaleza continuar crescendo. E acho que se o Vojvoda não continuar, né, o Fortaleza deve ir atrás de um técnico estrangeiro. Acho que não vai sair dessa linha, deve ir para um técnico mesmo. E ele pode, até ele mesmo pode indicar, né? Acho que o Fortaleza vai para o mercado internacional mesmo, atrás de um técnico aí, pelo menos argentino, ou de fora, ou de outro lugar. Não vejo um técnico brasileiro treinando o Fortaleza, pelo menos na linha que pensa a diretoria. Mas é só um achismo meu aqui em relação ao Pablo Vojvoda. Só um detalhe sobre a Libertadores, sobre a pré-Libertadores. O Fortaleza se classificou para a pré-Libertadores. Ele vai jogar uma fase em que, se ele for eliminado, são dois jogos, mata-mata, um fora e um em casa. Se ele for eliminado, ele não vai para a Sul-Americana e nem para a fase de grupos da Libertadores. Agora, se ele passar dessa primeira fase para os brasileiros, aí ele vai para a última fase, que determina se ele avançar em dois jogos e mata-mata, se ele vai para a fase de grupos da Libertadores, mas se ele perder, ele vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Então, pelo menos tem que passar no primeiro mata-mata da pré-Libertadores para garantir uma competição internacional. E você ficando em terceiro lugar do grupo da Libertadores, como já é sabido, você vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mais ou menos parecido do que é feito lá na Europa com a Champions League e com a Liga Europa, né? Exatamente. Mas achei que domina o futebol internacional também. É. Então como é. Está acontecendo com o Barcelona. Exatamente. Foi para a Liga Europa. Liga Europa, novamente. Pra, é o lugar dele, né? Fica, né? Barcelona é gigante. Vai para as oitavas de final da Liga Europa, como seria aí as oitavas de final Na verdade, lá tem uma diferença, Liga, né? Porque eles vão jogar ainda um playoff. Que deveria ser aqui também. Eles têm mais duas datas, né? Acho que esse é o erro da Sul-Americana. Que vai ser contra o Manchester United. É um erro da Conmebol, eu até já critiquei em outros programas. Poderiam passar os dois, né? Em várias searas, tem muitas críticas, assim. Deveriam passar os dois de cada grupo da Sul-Americana para fazer esse playoff, né? O primeiro da Sul-Americana de cada grupo já avança para voltar no final. E o segundo vai para esse playoff. Na Liga Europa é assim, com o terceiro do... Da Libertadores, no caso, né? Deveria... Não é assim, não. A Sul é esse rapaz, é outro coisa. A Sul só passa primeiro. É. Vai direto para as oitavas. Deveria passar os dois. É mais justo, porque às vezes fica sem competitividade para o americano. Mas o Fortaleza, o negócio dele é Libertadores. É avançar para chegar na fase de grupos da Libertadores. Marcinho, papo bom, passa rápido. Lembrando que aquilo que eu falei do Fortaleza é real, porque o Fortaleza está chegando. Terminaram as torcidas, então vamos. Claro, não, tá tudo pode certo. Pode ser silenciado, hein? Seria até muito bom ter conseguido muita gente. Olha, meu perfil, Dani. Martinho, muito obrigado demais pela sua companhia, pela sua presença aqui no seu esporte. Volte mais vezes no mesmo horário. Você só não ganha de uma pessoa na sua alegria de estar aqui no seu esporte. E Daniel Rocha, quando ele vem por aqui, ele não, realmente é difícil. Emana alegria. É difícil competir. Ele tem muita alegria pra vir aqui no programa. Bem obrigado, capacitante. Hein? Muito obrigado, tamo junto e valeu. Temos mais papos aí para falar sobre o Live em dezembro. Com certeza, também Copa do Mundo, né? Você adora falar. estaremos aí. Motivação é isso aqui, rapaz. Valeu. Valeu, vazei, viu? Vazou. Então eu cheguei e vazou. Vazei. Valeu, Martinha. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Samuel Conrado e as informações do Ceará aqui no Show do Esporte. Voltamos já. Trabalho que dá reconhecimento. A educação do Ceará é mais uma vez destaque no IDEB, a Avaliação Nacional de Qualidade das Escolas Públicas, o que é motivo de orgulho para a professora Norma e seus alunos. Isso é certeza de que estamos no caminho certo. Segundo o IDEB, o Ceará tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil no ensino fundamental. Uma educação de qualidade, fruto da parceria do governo do estado com os municípios. Governo do Ceará, trabalho que dá resultado. Pinte sua casa com as mais belas cores. Pinte com tintas Color New. Muito mais qualidade e economia para a sua pintura. Color New. Sua vida, você pinta nas lojas mais próximas de você. Um ótimo dia começa com uma boa noite de sono. Os colchões Sleep foram projetados para que seu dia seja ainda melhor. Sleep Colchões, cuidando e pensando no seu bem-estar. Vinhos argentinos, cordeiro com piel de lobo. Peça agora mesmo pelo telefone 85-3261-3030. Ou baixe o ABC da Opção. 20 anos, Opção Distribuidora. Um excelente trabalho no que merece. E aí, que tal umas dicas para nossa cidade ficar ainda melhor? Quando você ajuda a manter o seu bairro limpo, isso é limpeza. Quando você faz o descarte correto e não joga o lixo no chão, isso é limpeza. Quando cada um muda pequenos gestos, eles impactam em toda a cidade. Isso é muito limpeza. Uma campanha do Sistema Verdes Mares a favor da limpeza urbana da nossa cidade. Apoio Prefeitura de Porto Alegre. Transformando benefícios em novas conquistas. Muito bem, estamos de volta e bora trazer Samuel Conrado, o geral do time do Ceará. Agora o Mozão é lá pra Série B, Samuel Conrado, boa noite pra você. Muito boa noite, amigo. Boa noite a todos que se ligam aqui no Show do Esporte desta segunda-feira. A gente entra em campo para destacar o Vovô vencendo o time por 4-1 ontem lá na Arena Castelão. Dentro de campo ontem, era o goleiro Richard, que teve um contrato um pouco mais prolongado, até 2024, o lateral esquerdo Bruno Pacheco, que estava como capitão, e Chadson, Fernando Sobral e Kleber, e também o Eric. São os jogadores que estavam ali com mais experiência dentro de campo para a equipe do Vozão. Já os atletas formados na base do Ceará foram maioria dentro de campo e também no banco de reservas, principalmente. No time titular, Marcos Ídolo, aquele mesmo Buiú, que passou boa parte na base da Alvinegra, teve a oportunidade como titular mais uma vez. A defesa foi formada por Marcos Vitor e David Ricardo. O primeiro foi formado na base do Floresta. Veio no ano passado para a equipe do Ceará, jogou aspirante e desde a temporada passada vem tendo oportunidades no time profissional do Vozão. David Ricardo veio do Fluminense do Piauí, fez praticamente os últimos jogos todos do Ceará como titular, ao lado do Luiz Otávio e também de Marcos Vitor e Gabriel Lacerda. Principalmente. Então, um jogador que vem ganhando oportunidade. No meu campo, Giovanni e Léo Rafael são alguns jogadores que também vieram da base alvinegra. Então, o Gozão vem mexido com quatro atletas que eram da base do Ceará, com cinco atletas que eram da base do Ceará e iniciando como titular. Marcos Vítor, tem também David Ricardo, Marcos Vítor, Giovanni e Léo Rafael. No banco de reserva, Léo Luiz, Wendel, Gabriel Lacerda, Davi, Caio Rafael, Daniel e Kelvin. Todos os jogadores foram formados na base do Ceará. E o Gozão conseguiu vencer o Juventude por 4-1. O gol inicial da partida foi marcado por Fleb, aos 23 minutos do primeiro tempo. O segundo tempo, o Alvinegro foi marcado aos 45. Embate, rebate na defesa da equipe do Juventude. A bola acabou despistando ali na perna de Vitor Mendes e colocou justamente a bola na defesa do gol de Pedro Rato. O goleiro do Juventude marcado de jogo. O terceiro gol foi marcado por Fernando Sobral. E o quarto gol, Eric foi que fechou a conta com a penalidade. O gol de Juventude foi de Guilherme Parede, aos 7 minutos da segunda etapa. Mas aí o Gozão estava com a capacidade de conciliar ao final da partida e voltou com o 4-1. O pensamento mesmo da diretoria e também do torcedor do Ceará é com o futuro do Alvinegro de Pragamicu. Antes mesmo da gente chegar ontem na Arena Castelão, teve um protesto ali na entrada do lado do Ceará do estacionamento. Torcedores com faixas estendidas, com protestos principalmente contra a diretoria executiva, que hoje é encabeçada pelo presidente Robinson de Castro, e também pelo Conselho Deliberativo do Clube, que tem à frente o senhor Evandro Leitão. A gente, como funcionário de clube, acatou. Sendo assim, a gente precisou de alguns meninos da base, por isso a escolha de trazê-los, né? Foi simplesmente, em relação a terminar bem, e isso é, na verdade, é o respeito que a gente deve ter com o clube. Trabalho num clube gigante, um clube que tem uma torcida imensa, e o mínimo que a gente pode fazer é entrar a cada vez no campo e correr pela camisa, e correr pelo escudo, e isso foi feito. Além dessa questão de utilizar jogadores da base e não poder contar com jogadores titulares, o treinador Gil Cantonello ponderou também sobre a sua avaliação nos resultados do Ceará ao longo da temporada. Ele foi bem sincero nas palavras. Esse momento negativo que a gente viveu, ele não vem de agora, né? Não foram os últimos dois jogos, não foram os últimos quatro. Se a gente for fazer uma análise profunda e com bastante critério, a gente vai perceber que desde o princípio do ano a gente vem tendo tropeços e por aqui passaram quatro técnicos, dois deles decidiram não dar seguimento por opção e eu fui o tempo que também como auxiliar permanente dentro de clube e até mesmo sobre a situação, se vai ver alguém se pronunciar, o Cantonello despistou e disse que também não sabe de nada, assim como a imprensa. Não tem nada definido ainda, ninguém me passou nada, não só a mim, como aos outros profissionais, mas eu tenho certeza que o pessoal está se movendo para o quanto antes definir a situação de todos, enfim, eu até agora não... Além desses pontos, o Cantonello terminou a coletiva destacando uma palavra que Bruno Pacheco falou no encontro dos jogadores antes de entrarem dentro de campo. Ele fala isso pra gente agora também. Eu trago uma palavra que o Bruno Pacheco, que foi nosso capitão hoje, ele falou ali dentro, que eu acho que é importante pro momento que a gente tá. A palavra é humildade. Humildade. Ninguém, nenhum jogador, nenhuma pessoa é maior do que o clube. Nenhuma pessoa, nenhum jogador, nenhum funcionário é maior do que o clube. Nossa palavra, ela marcou ali na hora que a gente fechou na roda, na hora que ele falou, e faz todo sentido. A gente tem um pouco mais de humildade. Todos nós fazemos parte do clube, para que no próximo ano a gente consiga, assim, estando aqui ou não, enfim, que o clube ele consiga voltar para o lugar onde ele tem que estar. Na primeira divisão. Saiu o Gil Cantonello explicando um pouco mais a situação do Ceará. confusão que agora convocou na manhã desta segunda-feira os sócios adimplentes do clube para comparecimento nas eleições do Conselho Deliberativo. Pleito que irá conhecer novos membros efetivos do suplente ocorrerá no dia 15 de dezembro na sede da agremiação na Avenida Dom Pessoa, lá em Porangabu. A Assembleia Geral irá eleger presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, além do secretário geral e secretário de grupo. Esses também vão fazer parte do governo do suplente para os mandatos de 2023 a 2026. Os dados que decidiram estar com chapa até o dia 1º de dezembro de 2022. As inscrições dos concorrentes devem acontecer na sede do clube. Como funciona? A eleição do Conselho Deliberativo do Ceará é comandada por uma comissão eleitoral que é composta pelo presidente Odésio Aguiar de Castro e outros 5 membros. Quem pode votar? O senhor está perguntando. Apenas associados, contribuintes, adimplentes podem votar e ser votados. A determinação acontece depois de reunião no dia 8 de abril de 2021, que foi determinado este acordo lá no Conselho Deliberativo do Ceará Esporte Clube. Então, essa eleição do Conselho Deliberativo do Ceará vai acontecer no momento chave para a equipe do Vozão, que passa por momentos turbulentos dentro de campo e principalmente internamente. A política interna do clube vem passando por baixo e vai ser um momento de muito debate interno na equipe do Ceará. Essa decisão do Conselho Deliberativo tem um peso político muito maior, justamente pelo atual momento que vive. E a situação do clube também é a oposição. Humberto Aragão, que é vice-presidente do Robinson de Castro, ele renunciou a este cargo para justamente lançar sua chapa do Conselho Deliberativo do clube. Outro que também deve lançar chapa é o Danilo Ferreira, no lado da oposição. Então, o Ceará que vai tendo essas discussões internas para saber como vai ser o destino do Alvinegro de Porangabuçu para o restante da temporada e também, principalmente, para a temporada de 2023. Quem assume o clube, como que fica a situação dos jogadores, quem entra, quem sai no CT de Porangabuçu, como é que fica o calendário do Ceará. Vai ter Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B. Com as informações do Alvinegro de Porangabuçu, Samuel Conrado para o Show do Esporte. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Obrigado, Samuel Conrado, dando geral do Vozão aí pra gente aqui no Show do Esporte. Bora fazer o seguinte, Tom Barros está chegando com tudo que ele escreve na coluna do Tom, lá no site do Diário do Nordeste, na página do Jogada. Diga lá, mestre Tom Barros, boa noite pra você. Tom Barros. Boa noite, meus amigos. Vou falar um pouco sobre a coluna que eu escrevi e que será publicada amanhã no Diário do Nordeste online. O Fortaleza precisa ser estudado. Há algo transcendental no tricolor de aço. Há uma magia intrínseca naquelas camisas. Tantas as reviravoltas inexplicáveis que acaba aceitando a ideia de que entes superiores controlam os destinos do clube. Há apenas 5 anos, o Fortaleza estava na Série C e por pouco não caiu para a Série D em 2011. Finalmente, em 2017, após 8 anos de humilhações, subiu para a Série B. Pegou o embalo e subiu para a Série A já em 2018. Quem poderia imaginar que em apenas 4 anos o Leão chegaria 2 vezes seguidas à maior competição das Américas, a Libertadores, que liberta, que dá status, que dá dinheiro? Brasil em 2021, no oitavo melhor time do Brasil em 2022, na frente do Leão em 2021, apenas Atlético de Minas foi campeão, Flamengo e Palmeiras. Para trás, o Leão deixou times famosos como Corinthians, Fluminense, Grupo Nacional, São Paulo e confiança e fé. O tema é vitória. O lema é não desistir nunca. Aí, acontece. Agora vamos falar um pouco do Ceará. Tem vídeo nos bastidores em Porangabuçu, as lutas intestinas. Ou se sabe exatamente a tensão da discordância que pode ser o seu bastidor de Santa Ana. Mas, claro, memórias vêm à tona. Verdades e mentiras, misturadas ao calor das discussões. Há muito disse e não disse entre os alvinegros. O cronista precisa se cercar de muito cuidado quando a boataria assume semelhança com a realidade. Se o Ceará tivesse permanecido na Série A, certamente os ataques seriam neutralizados pela permanência da elite. Com o rebaixamento, ganha um corpo a reação e a revolta. Não há como entender o Ceará, o ano todo em queda livre, sem uma providência capaz de criar a descida que o levou até o chão. As tímidas intervenções da diretoria geraram a insatisfação generalizada que se alastrou a cada derrota. Nos clubes, ninguém se perpetuou no poder. O fracasso não é só treinador que despenca. Dirigente incompetente também cai. Não sei como será o Ceará em 2023. Para voltar a ser um time vencedor, terá de primeiramente resolver as pendências internas no Alto Cobão. Se não encontrar uma solução pacífica, correrá o risco de cair para a Série C. Time desunido no topo, leva para o campo a bagunça existente. Alerta dado. Se não houver correção de rumo, o castigo será cruel. Boa noite e até amanhã. Boa noite, valeu Tom Barros. A gente vai embora aqui também no Clube Esporte. Até amanhã, galera. Verdinha Jornalismo, que fala a nossa língua. Tchau, tchau. ZYH589. Verdinha, emissora do sistema Verdes Mares. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 14 de novembro de 2022. E vamos ao destaque do dia: sustentabilidade na produção de alimentos. Na COP27, Brasil apresenta programa para recuperação de áreas degradadas no Cerrado, Márcia Fernandes. O programa também prevê assistência a produtores rurais do Cerrado, no manejo sustentável na produção de soja e na criação de gado de corte. E apresentar técnicas sustentáveis na produção agrupecuária, criando as discussões sobre meio ambiente e agronegócio. O dia do agro do patrimônio do Brasil, na COP27, contou ainda com o painel Segurança Alimentar e Segurança Climática, e com o painel Pecuária Sustentável. E você também vai ouvir na Voz do Brasil, tudo sobre o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E os novos nomes anunciados para a instituição que são do futuro governo. Hoje na apresentação, mais investimentos para a preservação do cerrado no Brasil. São 130 milhões de reais para ações de recuperação e desenvolvimento do cerrado. Além disso, também busca a recuperação de áreas degradadas, como explica o secretário adjunto do Ministério do Meio Ambiente, Oswaldo Silva. Do ponto de vista ambiental, o projeto tem muito a contribuir na parte de combate à desertificação e na restauração de áreas degradadas. O programa também prevê assistência a produtores rurais do Cerrado, no manejo sustentável na produção de soja e na criação de gado de corte, como destaca o coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Nelson Filho. Entregar as tecnologias, os melhores manejos, as melhores ações. vista que os recursos são importantes para alcançar os resultados. Quando a gente recebe apoio financeiro, a gente multiplica isso em termos de investimento privado e em termos de resultado. O trabalho será feito em 47 milhões de hectares de cerrado, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Reportagem, Márcia Fernandes. E a contribuição do Brasil para uma produção agrícola sustentável foi tema de debate no 8º dia da COP27. É o Programa Agricultura de Baixo Carbono, ABC+, que apresentou resultados importantes nos últimos anos. E um dos maiores especialistas do mundo no assunto elogiou a forma como o Brasil se tornou uma potência na produção de alimentos. Segundo o professor da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, Robert...